Conversas Aleatórias. Olá, ouvintes, esta é a emissão 45, portanto a 45ª, a segunda da segunda temporada, agora confundi um bocado, de Conversas Aleatórias. Eu sou o Nuno Miguel, ao meu lado está o Joaquim Pereira, que vai chamar para a frente. Muito boa tarde a todos, esperemos que hoje vai haver muita tareia. Está bem. O Carlos Bonaparte está mais ao lado, vai falar agora. Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias, da minha parte também. Hoje, 25 de agosto de 2013, é o dia decisivo. Porquê, Carlos Bonaparte? Pois, diz lá qual é que é, o porquê. Não sei, eu disse esta frase para tu inventares alguma coisa a seguir. É o dia explicar o tema, que é um tema muito decisivo na nossa vida, uma coisa assim. Explica lá o tema. Ele já não se lembra. Foi eu que sugeriu, já não se lembra. Tive aqui um pequeno momento. Está a passar a sessão do o que é viver bem, o que é ser feliz e tal. Explica-te lá, primeiro. Exatamente. Ora bem, nós estamos numa altura em que muito se fala em crise, para uns há crise, para outros não há crise, parece que ninguém está bem com a vida que tem, porque, enfim, porque ninguém é feliz e porque queríamos todos viver melhor. E há uns tempos eu tive uma conversa com uma pessoa que se queixava que, pronto, que não vivia bem, pronto, que gostava de fazer outras coisas que não fez, gostava de mudar a vida dela, etc. E eu perguntei-lhe: então, e o que é que tu mudavas? E a resposta dela foi: pois, sei lá, alguma coisa mudava, mas não é isto. Então, mas o que é que realmente está assim tão mal para dizeres que não és feliz e que precisavas mudar de vida, etc. E a pessoa só me disse uma coisa, isto foi por escrito, meu pai, 5 minutos a responder, e disse: olha, agora deixaste-me pensar. E eu comecei a pensar, mas realmente, isto já foi há algum tempo, mas só me lembrei disto, até na semana passada, quando estávamos a falar disto, quando o tema da semana passada. E afinal, o que é viver bem? O que é ser feliz? Primeiro, será que viver bem assenta mais depressa em valores materiais ou não? E segundo, o que é, na vossa perspectiva, ser feliz? Tu, ao falares dessa tal pessoa que, quando perguntaste o que é que mudava, e ela, não sei, lembras-te quando nós, há 2 anos e tal, fomos ao Porto à manifestação, a pergunta que eu fazia sempre era: se estivesse do outro lado, o que é que faria? Porque as pessoas, isto para dizer o quê? E acho que já vou tirar um bocado do discurso daqui do Joaquim. Os portuguesinhos, na verdade, ele está a dizer que sim com a cabeça, ouvintes. O portuguesinho tem o hábito... O ceguinho, que eu também não tinha visto. E o ceguinho também não viu. O portuguesinho tem o hábito de reclamar. Está tudo mal. E há uns tempos, acho que foi nesse programa que eu falei do típico do dono de um restaurante que fatura 25 mil euros por semana e chega ao fim do mês e diz que é a crise, que não tem dinheiro em casa e que está cheio dele em casa. Perguntaste a essa pessoa o que é que achava... Como é que ela disse que não sentia... Não sentia bem. Não sentia bem, queria ser mais feliz. Queria chegar a uma maior felicidade. Pergunta do que é que quer, não sabe. Eu acho que isso é hábito do ser feliz, do ser português. Sim, que ser português pode ser feliz, se a pessoa quiser, mas custa muito. Queixa-se, mas fazer... É aquela história de esperar que as coisas caem no céu. Eu estou sentadinho em casa... Mas o pior do que estar à espera que as coisas caiam no céu é quando a pessoa que se está a queixar que o ambiente à volta e as pessoas à volta fazem-lhe mal, a mesma pessoa que está a queixar isso também faz o mesmo. Quando tem a oportunidade de ajudar alguém que está à volta, não o faz, mas se tiver a oportunidade de prejudicar alguém que esteja à volta, é mesmo contribuir para a sua felicidade, contribuir para a sua infelicidade. E para quê? Porque aí já se sente mais feliz. Perguntar se quer ser feliz, para muita gente, olha, estou já a dar a primeira resposta. Para muita gente é andar a estragar a vida dos outros. Porque, como tem uma vida de porcaria, é mesmo assim, não é, Joaquim? Lá bem. Você se vai falar mal, eu não sou o que eu reparo. É um cachaço. Para muita gente, como tem uma vida de porcaria, ao sentir, já falamos sobre isso há uns tempos, ao sentir que os outros estão abaixo dele, já se sente superior. Não está superior, mas ao ver os outros, ou pensar que os outros estão a um nível inferior, já se sente mais realizado, digamos assim. Sobre a parte do ser material, não, eu, o Joaquim fala, depois eu vou à parte do material. O que é que me diz? Ora bem, isto do de ser feliz. De ser contente. Diga a gente, eu vou ver se tem a gente alguma coisa de jeito. Era bem. Olha, diga com baias feias. Era bem. É melhor não irmos por aí e eu vou-me alargar um pouco mais. Oh, marido. O Nuno disse muito bem que o portuguesinho é sempre um protestante, não que pratique a igreja protestante, mas porque é protestante. Só está bem a dizer mal. Uma coisa é certa. Não me vou largar agora aos outros lados. Vou-me só seguir aqui a Portugal. Todo o ser humano tem sempre a inveja, sempre a ambição de ser mais que o outro. E nós já falámos aqui, salvo erro, há muito tempo, que quando se dizia que se vivia mal no tempo de Salazar, as pessoas eram pouco mais ou menos felizes naquilo que tinham. Porque naquele tempo, como diz o outro, não havia tanta inveja, pelo menos na parte dos pequeninos, dos pobrezinhos. Hoje não. Hoje qualquer pé descalço, que é mesmo assim, está sempre a ambicionar ter um carro, ter um televisor. Telemóveis, não esquece. Os telemóveis é próprio, que eu não gosto disso. Ter uma casa. Sim, senhor, eu concordo. Todos nós devíamos ter direito a uma casa pouco mais ou menos digna. Mas lá entramos nós no ambiente da utopia. O mundo seria maravilhoso se todas as pessoas cumprissem com os seus deveres fraternos ou sociais. Mas não, o Nuno disse muito bem, todos nós, muitas vezes, não é o que ambicionamos para nós, é ter mais que o vizinho do outro. E eu lá vou outra vez, é uma frase que me ficou marcada, que na altura eu vivia na utopia, e uma frase do falecido compadre de Salazar, ou seja, o patriarca de Lisboa. Disse ele que os humildes são felizes, segundo a Bíblia diz, e não sei o quê. E aquilo caiu-me mal, mas depois, analisando... Caiu-me mal? Caiu-me. Quase. Sim. Que me dava uma indigestão. Por causa dos humildes serem felizes? Sim, porque eu não compreendi o que ele queria atingir. E eu estava a perguntar se caiu mal, se tinha sido assim, ou ao Salazar. Ou... Não, o Salazar é que caiu, segundo dizem. Não sei. Ora bem, não interessa. Conclusão. Mais tarde. E comecei a analisar o que se passava à minha volta. E comecei a ver que realmente aquelas pessoas que não tinham praticamente nada, mas condicionavam-se àquilo que tinham para viver, já estavam naquela engrenagem e eram felizes, no sentido do termo. Não é que fossem felizes por terem muitas coisas, mas eram felizes porque conseguiam viver com o que tinham. O mundo evoluiu. Cada vez nos aproximamos mais do abismo, e não é agora com a troika que isso está a acontecer. Isto já vem de há muito tempo para cá. Começaram todos a entrar em altos voos, a querer isto, a querer aquilo, e pronto, e chega-se àquela conclusão que, por mais que tenham, nunca se chega a atingir para os satisfazer. E nós não somos só os que vivem remediados, o proletariado ou até os ricos. Todos eles sofrem da mesma doença. O tipo pode ter milhões no banco e ter prédios e ter isto e ter aquilo, mas está sempre naquela de ter mais, mais e mais. Ora, uma pessoa que se entrega a essa doutrina nunca pode ser feliz. E é isto, para mim, o ser feliz e o viver bem é nós, a nossa cabeça, governar-nos para tirar o máximo proveito desta meia dúzia de dias que andamos a atravessar este mundo, porque depois acabou-se isso. Não sei lá o que é que vai haver, se é. Porque não interessa. O que interessa é aproveitar aqueles momentinhos bons que temos. Um passeio no campo, uma ida à praia, ou ir a um cinema, ou tomar ir beber uma cerveja com os caracóis. Ir aproveitando aqueles bocadinhos que temos. Agora estar ali assim, ah, eu se tivesse aquilo, eu se tivesse aquele outro. Isso leva-nos a algum lado. O apogeu, o cubo, é muito difícil de atingir, porque lá está, voltamos outra vez à mesma cepa torta. Queremos sempre mais. E passo a palavra. Respondendo à parte do material, e continuando, dando a continuidade a esta ideia do contentar com pouco, porque isso do tempo só azar eu resumo com uma expressão, era contentar com pouco. Claro, quase nada, muitas vezes. Quem quis muito, lixou-se, como o Alves fez, não é? Começou por falsificar uma coisinha, depois foi até a Angola, e era engenheiro, não sei o quê, não chegava a ser o patrão dos caminhos de ferro em Angola, veio para cá, começou a trabalhar, dizia que trabalhava para o governo. Começou a subir, aliás, a frase dele, nenhum de nós estava lá no convívio com ele, mas a frase dele devia ser: mas eu quero mais, eu sou ambicioso. Tanto quis, depois acabou como acabou. Também porque fui apanhado, se não fosse. Bom, respondendo à parte do material, e continuando, contentar com pouco, eu acho que isto tudo depende do contexto. Hoje, sobretudo a juventude de hoje, olha para a juventude de... não é preciso muito, sei lá, de há duas décadas. Há 20, 30 anos. Que não havia internet, que não havia os computadores que há agora, como é que se podia viver sem telemóveis? Mas eles eram felizes assim. Mas então não eram. Nuno. Essa coisa do ter as coisas e tal. Agora sim, eu estava quando estava a pensar o caso sobre o material, ainda há pouco tempo fiz uma conta e até fui relacionar com o computador. Isto para dizer o quê? Não, eu não quero dizer que me tiro, que me livro tudo que é coisas materiais. Mas porque é que eu fiz uma compra para, a nível de computador? Porque dá jeito para o trabalho que eu faço. E aí não me sinto mais feliz, mas sinto-me mais realizado no dia-a-dia, porque ajuda-me naquilo que eu estou a fazer. E são ferramentas para o teu trabalho. Coisas que nos dão jeito, que nos fazem, não são úteis, quer seja no trabalho, quer seja noutra coisa qualquer, está bem. Mas, e voltando à questão do mais o que ser, é o parecer. Senhor que mora ali naquela varanda, comprou aquele, lá chegou eu, que insisto nos telemóveis, que hoje em dia o que é importante é ter telemóveis com acesso à internet e tudo o que sirva menos para telefonar e mandar mensagens. Se aquele senhor comprou o Nokia 912.512, que saiu na semana passada, eu vou comprar o Nokia 912.513. Porquê? Porque assim dou a sensação de ter mais. É mais aparência. Nós, que estamos aqui, e acho que os três pensam de maneira igual, pensamos como é que essa gente fica feliz ao ser assim, ao ir por essas coisas. Mas, como o Joaquim já disse há muitas semanas, é a cabecinha de cada um. Não adianta estar a entrar na mente de cada um, porque nós temos a nossa e eles têm a deles. Posso continuar, ao Carlos? Eu ainda nem tinha dito, não. Não, podias querer dizer qualquer coisa. Mas assim. Ia dizer. Então diz que isto eu tenho muito tempo. Vai esquecer. Retirei-me momentaneamente do estúdio, mas já voltei. Pronto. Eu tenho uma ideia muito simples da felicidade. Acho que a felicidade não se faz de momentos, como muita gente diz. A felicidade pode ser uma coisa contínua, que é, no cômputo geral, o que é que nos aconteceu? Porque não há presente sem passado, não é? O que é que nos aconteceu? O que é que temos de positivo e de negativo? Digamos que é fazer um balanço continuamente. E sempre que o balanço é mais positivo do que negativo, eu acho que já nos podemos dar para felizes. Não é? Podemos, ou pelo, é assim, claro que podemos ter sonhos, podemos ter objetivos. Mas eu acho que a gula de os concretizar a todos, muitas vezes sem cabeça, não é? Que é aquilo que o dinheiro faz. Aquilo que o dinheiro faz é... E disse que a gula é um 7 pecados mortais. Se eu agora quiser, não é? Se eu agora quiser fazer uma viagem turística à China, eu tenho dinheiro, vou à China. não sei falar inglês, não percebo nada da cultura deles, acaba que não vou comer nada porque não gosto daquilo, nem sequer sabia como aquilo era. Por exemplo, não é? Pronto, olha, gostei de um iPod, vou comprar o iPod. Pronto, está comprado. Ah, mas aquilo afinal não é como eu pensava, afinal não é aquilo que eu vi na televisão. Isto afinal até já tem um sistema operativo que já está um bocadinho desatualizado e agora vamos custar mais não sei o que atualizar. Quer dizer, quando nós, e afinal de contas, eu, esse tal iPod era para sobretudo quando eu saísse de casa e como pouco saio de casa nem utilizo. Portanto, não sei, eu acho que primeiro é fazer as coisas com cabeça, não é? Porque só a partir do momento, eu pelo menos faço assim, só a partir do momento em que nós pensamos o que é que eu, com o que é que eu não estou bem, não é? E é muito, ok, eu nisto não estou bem, isto falta-me. Claro que nós já sentimos a falta das coisas que já tivemos, muitas vezes. Só sentimos a falta das coisas que já tivemos. Eu, se nunca tivesse tido condutor, não sentia a falta disto. Mas, entretanto, pronto, tenho, não é? E um dia, quando me faltar, vou sentir a falta. E vou tentar resolver essa situação da melhor maneira. Até lá, ou seja, tenho isso. O que é que me falta mais? Há mais alguma coisa que me falte? Sim. O quê? Não? Então, está tudo bem. Se não me falta nada, assim que eu queira, ou que eu preciso, já estou muito bem, né? E aliás, por isso é que eu muitas vezes digo já, que apesar de já ter sido mais feliz, ou seja, o meu balanço de ser bastante mais positivo do que agora, continuo a ser uma pessoa feliz, porque o meu balanço é positivo. Só que, pronto, cá está. Eu acho que a felicidade se resume a isso, a fazer um balanço, ou seja, um segredo para nós podermos dizer que somos felizes e estamos bem, é fazer um balanço, ok, o que é que temos mais bom, e o que é que temos, ou seja, o que é que temos na nossa vida? O balanço é positivo ou é negativo? E daí? Ora bem, para acumular o mal-estar das pessoas em geral, houve uma fase que se desenvolveu desmedidamente, que foi o compralismo, ou seja, a mania de comprar, comprar, comprar. Compralismo é bonito. As pessoas, eu por exemplo, é certo que eu sou de outra era, ainda sou da era da Idade da Pedra. Nós não tínhamos rádio e vivíamos sem os rádios. Depois apareceu a televisão. Aos princípios não havia televisão. Nós passávamos umas noites nos serões e ali tudo numa converseta, tudo ali, tudo porreiro da vida. Estas novas modas que vieram da eletrónica, dos computadores e companhia, ajudou um pouco a minar a cabeça das pessoas neste aspecto. As criancinhas, porque os pais muitas vezes não tiveram estas coisas, logo de pequeninos, que eu vejo os miúdos, 3, 4, 5 anos, já com telemóveis, já com isto, já com aquelas maquinetas, não sei o quê. E nós, míseros habitantes desta terra que há a ver a mal plantada, nós fazíamos os nossos próprios brinquedos, artesanato puro. Não estávamos à espera que o paizinho ou a mãezinha comprassem os brinquedos. Quando se tinha um brinquedo daqueles poleirotes, aí era uma festa danada. Agora compram brinquedos, que eu chamo isso de brinquedos, de contos de reis, que muitas vezes os pais dizem mal da vida e andam a dever e este e aquilo, mas para os meninos se satisfazerem, compram essas coisas. E os meninos, em vez de andarem a brincar uns com os outros, estão ali com aquela coisa na mão, ali com as palas postas nos olhos, ali traca, traca, traca, traca, traca. Isso já é um começo do mal-estar das pessoas quererem isto. Depois, porque aparece um PO3, ou PO4, ou PO5, oh, pai, olha já, olha, estás a ver na televisão, olha já aquilo, não sei o quê. E lá vai o paizinho comprar. E isso dá felicidade à criança, ou às pessoas, ou aos adultos? Não dá. É a mania de comprar, de ter, para mostrar aos outros. Epá, eu tenho uma coisa bestial. Comprei isso. Mas, agora, se me dissessem assim, que o dinheiro faz falta, eu estou doente, preciso de ir comprar medicamentos e não tenho dinheiro para os medicamentos, aí não posso ser feliz. Mas agora, salvo esse caso especial, só para comprar isto, só para mostrar que sou grande, que sou o maior deste mundo, não me convenço. E se sofrem, se são infelizes, a eles o devem. Há uma música brasileira que se diz mal acostumado, você me deixou, e a canalha que está a crescer está a ser muito mal habituada pelos pais. Não é só nisso que compra. É, na escola, qualquer dever. Se a professora ralha com um menino. Mas eu já não vou por aí, porque aí então era machadada. Desculpa aí, Carlos. Eu tive, desde miúdo, que fui professor dos outros miúdos ao pé de mim. Um explicador individual. E era uma coisa que eu gostava de me ver à frente de uma sala com miúdos, ali estar a explicar as coisinhas. Feliz com isso? Eu ficava feliz nesse tempo. Hoje já não. Mas há uma dúzia de anos, ou 20 anos, ser professor não desejo mal a ninguém. É a pior profissão. Há muitas profissões más, como as dos bombeiros, infelizmente agora. Bem, adiante. Mas o professor também. Admite-se, um miúdo de 12 anos vir essa tarefa à professora, que podia ser mãe e às vezes avó. Onde é que já se viu? Isto porquê? Os meninos são habituados a fazer tudo o que querem. Ah, coitadinhos, a criança, o trabalho infantil, isto e aquilo. Oh, filho, eu fui trabalho infantil, por acaso só fui aos 14 anos. Mas foi o que me deu uma enxada boa para eu... Uma escola. Para eu desbravar o meu caminho, e onde fui muito feliz. Porquê? E era a trabalhar, não era a brincar. É assim, eu não sou contra o ter essas coisas, não é? Por exemplo, eu se pudesse, vamos imaginar, se pudesse... Desculpa, se pudesse... Exatamente. Mas não podes, aguentas os cabais. Exatamente. É isso, é a coisa mais simples que há. Não, até falei no Menezes. Ele vai-se embora da Câmara, ah, é muito bonito que ele deixou a obra feita. Eu, para fazer obras em casa, faço se tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, não faço. Mas para deixar, não, mas é assim, por pagar. Mas é dinheiro. Assim, cá está, ainda assim, cá está. Fazer obras que sejam realmente necessárias, não é só para ficar bonito. Só para a televisão aparecer, depois, turistas. E depois aquilo já não serve para. Já não serve daqui a um par de anos, não é? Como se fosse, por exemplo, com os estádios lá de futebol, enfim. Mas, é como eu digo, há coisas que realmente são necessárias, ou que dão algo, ou que dão prazer, pelo menos por algum tempo. Como é lógico, é assim, eu não vou comprar uma coisa que me custe 1.500 euros para me dar prazer duas ou três vezes, não é? Não, mas há muita gente que nem isso. Que nem isso. Que nem duas ou três vezes. Duas horas ou três já estão chateados. Muitos miúdos, por exemplo, quando... É do meu tempo, não, mas aí eu era pai. Paizinhos a comprar brinquedos de 30, 40... Mas não estou a falar desse caso. Estou a falar do que se compra e nem sequer se usa. Fica encostado lá dentro da caixa. Mas espera passado aí. Dois anos vai lá à casa e ainda está lá. Então. Mas espera aí. No dia que oferecia, que os pais ofereciam aquele miúdo, dava duas voltas àquilo e arruma. E nunca mais. Não sentiam, nunca sentiram aquele prazer de um brinquedo. Caía do céu, ele dava ali duas voltas, arruma. Eu lembro-me de ter uma consola Nintendo e eu passava tempo sem tempo de jogar aquilo. E realmente era uma coisa que às vezes se variasse por um tipo ou por outro, sobretudo pelo transformador, porque na altura os transformadores aqueciam. A gente jogava um bocado de Super Mario e tal e o transformador aquecia. E agora também? Agora não sei se aquece como aquecia antes, mas acho que agora não. Transformador, sim. Seja lá do que for. Sim, mas uma vez que está a transformar energia, deve aquecer. pelo seu que... Mas pelo menos agora deve ter algo. Agora, o que acontece é que a maioria de aparelhos não vem com transformador, mas sim com a ficha direta. Não é um transformador mesmo. Pois, possivelmente. Eu lembro que já o da Mega Drive não aquecia dessa forma. A Mega Drive tinha, se aquecia, tinha pelo menos um bom dissipador de calor. O da Nintendo não tinha. Mas isto tudo para dizer o quê? Muitas vezes, pronto, lá a consola variava, não sei o quê, mas é assim, os pais de facto compravam aquilo. E só se uma variasse, tratavam de comprar outra. Mas eu não me. Como é que é dizer? Não vejo que tenha sido dinheiro mal gasto, porque eu era feliz. Era feliz em que sentido? Eu recorria imensas vezes e durante muitos anos àquelas consolas. Portanto, aquilo nunca era dinheiro em vão. Era dinheiro que eu compensava o gasto em entretenimento. Que às vezes até dava para jogarmos, pronto, mais do que um, não é? E era, portanto, aliás, como aconteceu com a Mega Drive também, que era uma consola que eu passava horas e horas a jogar, comprávamos às vezes alguns jogos, ou pelo Natal, ou enfim. E eu jogava aqueles jogos, eu gostava de jogar aqueles jogos. Nunca foi dinheiro assim mal gasto. Agora, hoje em dia, por exemplo. Eu conheço alguns miúdos, porque falo com alguns, com vários adolescentes. Eles são capazes de ter, em 2 anos, 3 consolas. 2 normais, não é? Destas de televisão, e 1 portátil e não sei o quê. Ou 2 portáteis e 1. Nunca chego a ter muitos jogos para aquilo, porque, pronto, não há dinheiro para tudo, não é? Nunca chego a ter muitos jogos para aquilo. Tenho 1 ou 2. Chateiam-se depressa. Não jogam aquilo. E daqui a meio dúzia de meses, se tanto, já estão a pedir outra porque já saiu, porque aquela é que é fixe, porque é daquela que gostam. E passado ali a meio ano já não é daquela que gostam, já é da outra que gostam. Sei lá, eu acho que... Mas isto é entre as coisas, mas eu acho que em relação a isso as pessoas perderam a noção do tempo. E depois cá está, é muito dinheiro, praticamente nada, não compensa. Voltamos atrás, nos tempos, podem dizer que era outra época. Sim, senhor, concordo. Eu, por exemplo, e também depende das pessoas. Eu, por acaso, calhei de dar para isso quando atingi já para a puberdade, por 15, 16 anos, ou até talvez antes, mas eu já vou por aí. Claro que não havia os telemóveis na vista. E para que é que eu me virei? Tinha 2 vantagens. Distraía-me e instruía-me, cultivava-me. Eram os livros. Hoje quem é que lê um livro? Mas ainda há resistentes. Mas são dos velhos tempos. Lá pode haver um ou outro novo. Sim, senhor. Está bem, concordo. Concordo, sim, senhor. Mas não era como antigamente. Eu estou a falar porque conheço casos de pessoas da minha idade, educada. Pois, lá está, são faixas estreitas. De 15 anos também é assim. Não estou a dizer que são muitos, eu estou a dizer que há. Também não é só 1 ou 2 o país todo. Mal de nós, se não houvesse. Eu todos os conheço, só uma, que é uma rapariga de 15 anos, que até assim mais solitária. Porque é o que ela diz, pronto, tenho a mesma idade que os colegas dela da escola, mas não está para lidar com crianças. Então, o tempo, ainda temos falado com ela, nem sequer me tinha lembrado disso. Ainda temos falado com ela, perguntei, então, o que é que tens feito nas férias? Ah, tenho lido. Está melhor assim do que andar. Mas não foste passar férias, não foste... Aí foi o que ela disse, para quê? Onde é que eu vou passar férias? Com quem é que eu vou passar férias? Pois, com quem? Para isso estou aqui em casa. E eu fiquei, tá, vai, pronto. Continua, 2 livros do seu tempo. Eu ainda me lembro, andava no ciclo preparatório no Porto e eu nos intervais, não nos intervalos, ia para a biblioteca pública que fica ali em São Lázaro, todos os bocadinhos que eu tinha, lá me encafuava eu lá dentro, ali toma ler isto. Epá, eu, para a minha maneira de ser, aquilo é que era o passatempo. Em vez de andar para aí negando aí, negando a agem, a fazer isto ou aquilo. Epá, estava ali, e ao mesmo tempo instruía-me. E sentia-se feliz, voltando ao tema do... Lá está, nós temos de procurar em nós quais são as coisas que realmente nos consolam, nos fazem felizes. Não quero saber. Hã? Não quero saber o que é que lhe consola. Não preciso saber. Bom, respondendo à parte do... Respondendo não, pegando no que o Carlos disse já, para aí um quarto de hora. Mas do... Quando falaste em viagens... Viagem à China e tal. Vou buscar um exemplo que é muito recente, tem pouco mais de 24 horas. Ontem, durante o almoço, estava num restaurante e deu uma notícia qualquer sobre os mosquitos que andam no Algarve, não é? No Algarve, Lago Salmoero. Não sei. Ao meu lado, numa mesa, estava mãe e filha. A mãe, vai aos seus 50 e a filha, 30, pouco menos, pouco mais. Quando ouviu Algarve, diz a mãe, e muito alto: "Ah! Ainda há poucos dias vieste lá, não foi, filha?" Porque lá está o tiro lançado à boca. Nós somos isto que fomos para o Algarve. A minha filha foi ao Algarve, ouviram? Está a perceber o que aconteceu ali? Isto para dar a ideia. Em contrapartida, eu estou aqui com estes anos todos, com facilidade de ir gratuitamente para lá com tudo, para casas de colegas meus que eram algarvios. Eu nunca lá pus os pés. E não sente infeliz por causa disso? Antes, pelo contrário, sinto-me muito feliz, porque nesse tempo o português era tratado abaixo de cão. Primeiro eram os estrangeiros. Sim. E só depois, quando não havia mais ninguém, é que vinham servir os portugueses. Se dizem que aquilo é Portugal. Portanto, eu nasci cá, também sou português. Com um bocadinho arraçado, mas sou português. Na minha terra, ser tratado abaixo de cão... Nem na China. Não venham brincar comigo. Não sei se hoje já não é. Não brinques comigo, que eles até quase que te levam à cama. Porquê? Porque os estrangeiros... Agora parece que já estão a voltar outra vez por causa daqueles problemas no Próximo Oriente e por ali, por outros lados, assim. Estão a voltar outra vez. Mas, ainda há meia dúzia, antes de cessar estas crises lá fora, eles, os da restauração e hotelaria, algarvios, quase que te metiam uma papinha na boca. Porquê? Como não havia estrangeiros, e eles, para cativarem os portugueses, faziam tudo e mais alguma coisa. Agora já me chega. Bom, respondendo ao início, e mais uma vez ao que o Carlos disse, o que é para nós ser feliz? Eu vou discordar de uma coisa que tu disseste, e até estou à espera que me interrompas neste contexto, agora nos próximos segundos, que é que o ser feliz não está ligado a fases. Não foi assim a frase que tu disseste, mas o que tu disseste é que não tem a ver só. O que eu disse foi que não há ou não tem de haver momentos de felicidade. Ou melhor, tu usaste a palavra fases, que eu ouvi. Não sei em que parte, mas falaste nas fases. Vamos ouvir aqui atrás. Atiraste-me o pensamento. Estava a pensar nisso. Pois, eu ouvi. Eu ouvi quando estava a pensar. Isto é uma telepatia. Eu acho que tem. Eu, em 2013, não ficaria tão satisfeito e tão realizado, lá está, tão feliz, com o tipo de convívios e com pessoas que tinha em 2009 e até em 2011. Hoje, reparo que não. Ninguém me garante que daqui a um ano ou dois eu vou estar feliz, satisfeito a gravar um programa de rádio. Bom, um ano ou dois sim, mas pronto, daqui a alguns anos. Eu acho que tem sempre a ver, e voltando à parte do contexto, tem sempre a ver com determinadas fases, e isso concordo plenamente com o Carlos, só sentimos falta daquilo que já tivemos. E também, a parte da felicidade e de nós nos sentirmos realizados está muito relacionado com o contexto em que estamos naquele determinado momento. As pessoas estão à nossa volta, as ocupações que tivemos, e muito por causa daquilo que já vivemos, daquilo que já passamos. O que é que dizes? Digamos que, agora, um pormenor, nós estamos aqui a receber um comentário aqui de um ouvinte que está aparentemente muito infeliz. Ele está em altura de parto. Estou a ouvir assim... Está bem na chama back aqui. É possível, provavelmente será isso. Mas, é assim. Eu acho que aquilo que eu disse na altura foi o facto de fazermos uma espécie de balança a ver o que é que nós queremos mudar, ou seja, o que é que nós... Primeiro, se temos mais coisas boas do que más, segundo os nossos princípios, segundo as nossas vontades, e depois, então, fazermos, portanto, fazemos esse balanço, e quanto mais positivo ele é, mais felizes somos. Duas coisas, atenção, que eu descartei aqui propositadamente uma coisa, que é aquilo que falaste agora. Tu podes dizer que em 2009, 2011 era diferente do que agora, certas conversas com certas pessoas. Atenção, até assuntos, ainda assuntos. Atenção, mesmo. Porque eu não falei em prioridades. Ser feliz é essa a base. Agora, o que hoje te faz muita falta, em termos anímicos, ou em termos físicos, ou em termos do que é que seja, económicos, por exemplo, não quer dizer que tenha que fazer falta sempre. O que acontece é que, neste momento, a prioridade, as tuas prioridades são outras. Não sei se é só prioridades. Eu pedi para interromper, agora estou a interromper. Não sei se é só prioridades, mas é também os teus gostos que mudam. Aqui agora nem estava a falar em prioridades. Estou a pensar em gostos, assuntos que não te interessavam e agora interessam ao contrário. Exato. Pronto, mas acaba por ser prioritário. Se calhar coisas que tu gostavas antes. Claro, nos gostos há prioridade. Por aí, exatamente. Portanto, coisas que tu gostavas mais antes. Sim. E agora gostas menos. Se deduz uma, ou gostas menos de umas coisas ou gostas mais de outras. De todas as formas, há sempre o terceiro que ultrapassa o segundo. E o terceiro passa a ser o segundo e o segundo o terceiro, por exemplo. E portanto, sei lá, eu antes gostava mais de música e depois comecei a gostar mais de rádio. Não quer dizer que não gosto de música, simplesmente neste momento da rádio é a minha prioridade. Porque é aquilo que eu mais gosto. Sendo aquilo que eu mais gosto, eu vou sentir mais falta, não é? Por não concretizar a rádio do que não concretizar a música. Porque neste momento, fazer rádio faz mais feliz. É uma prioridade. Neste momento. Neste momento. Pois. Há 7 anos atrás. Há 7 anos à frente também não sei. É um bocado difícil, não é? Há 7 anos atrás. Eu posso dizer que realmente a música era aquilo que mais me fazia feliz, por exemplo. O Carlos está a falar em música, para os ouvintes não percebem, se é para o Joaquim, é criar música e cantar. Eu entendi. Eu fazia parte de um grupo de música. Ah, já tocavas e cantavas. Eu era acordeonista. Eu andava por aí, pelo país. E era mesmo, nós íamos ir ao Algarve, Lisboa. Mas também criavas música. Eras um profissional amador. Exatamente. Sim. Melhor que muitos amadores. Oh, melhor que muitos profissionais. Eu acabei. Mas não é verdade. Eu ainda há bocado lhe disse isso mesmo. Eu fiquei. Era uma faceta. Claro, nós conhecemos há. Meia dúzia de dias. É mentira. E eu por acaso sabia que tinhas a idade, mas não sabia. Não te babes. Agora não te babes. Não sabia que eras tão bom. Obrigado. Pronto, mas voltamos lá já. Nos tempos era a música, agora é mais rádio. Agora é... O que nada te garante que daqui a 7 anos seja o contrário. Exatamente. Lá já as fases. E pronto, mas o que eu falei... Mas repara, os princípios em que a tua felicidade assenta são em fazeres sempre um balanço contínuo, não é? E depois há aquela coisa do... Sei lá, eu fui tão... Por exemplo, eu sou feliz hoje. Se calhar daqui a 10 anos eu vou estar a fazer as mesmas coisas e já não vou ser tão feliz. Não te sentes tão realizado. Porque as minhas prioridades mudaram. Porquê? Muita... É aí que eu quero chegar. Porque o contexto muda, o que tu já passaste são outras coisas. Exato. Mas nós já há uns tempos, no dia 10 de Fevereiro, que estava aqui a ver no histórico, falámos sobre a efemeridade das coisas. E é isso que eu estou a pegar. É nada eterno, as coisas vão mudar. Exato. E é igual. Mas o que eu quero dizer é... Se tu fizeres um balanço contínuo, não é? Se tu fizeres um balanço contínuo, isto agora, a felicidade divide-se num balanço em duas partes. Primeiro, o que é que tu tens agora, não é? O que é que tu tens agora que gostavas, ou seja, o que é que eu gostava de ter e o que é que eu tenho? Quanto maior a percentagem, já vou ter uma marreta para mandar, pois, também é verdade. Quanto maior a percentagem daquilo que eu tenho, ou seja, quanto maior a porcentagem eu gostava de ter 100 e tenho 30, se calhar não sou feliz porque 70% daquilo que eu tenho não era bem aquilo que eu queria. Pronto, enfim, há que estar feliz pelo menos por ter saúde, há que isso sirva de contentamento. De contentamento. Estás a ir ao essencial, não te esqueças. Estás a ir ao essencial, tu estás contentas com aquilo que tens. Não estás à procura de mais e dizes que és infeliz por causa disso. Exatamente. Por não teres tudo. Exatamente. Mas é assim, atenção, porque há pessoas que têm saúde e não vivem, sobrevivem. que é uma coisa que muitas vezes é desconsiderada. Eu durante muitos anos não vivi, sobrevivi. Eu tinha saúde, mas era praticamente só isso. Não me valia de muito ter a saúde se me faltava tudo o resto. Não é? Também há que ter em conta isso, não é? Também há pessoas que, apesar de não terem saúde, sei lá, que estão numa cama ou que estão, têm grandes períodos de felicidade, porque ao menos têm muitas outras coisas. Conseguem fazer um balanço positivo. Até porque há outra coisa também, por isso é que eu disse que a felicidade se divide num balanço de duas partes. Porque há outra coisa que é: ok, eu neste momento não tenho assim tantas coisas realmente que gostava de ter. No presente eu não sou muito feliz. Mas olha, pelo menos eu nestes, por exemplo, nestes 27 anos eu posso me dar por feliz porque realizei muitas das coisas que queria. Agora isso não está a acontecer. Mas a maior parte do tempo isso aconteceu. Eu acabo por ser feliz porque, no cômputo geral, a maior parte das coisas que eu quis realizar, realizei. Quando eu quis ter as coisas mais importantes, na maior parte das vezes, eu tive-as mais importantes naquele momento. Hoje, para mim, aliás, eu saí do grupo de música porque, para mim, naquele momento, a música já era uma chatice. Andar ali, não era bem ensaios, era o melhor de tudo, porque era... Era conviver ali... Começava às 3h30 e acabava às 5h. Primeiro, quando era para espetáculos, uns começavam às 8 da noite e acabavam às 2 da manhã, outros que eram para mais longe, tinha que sair daqui às 10 da manhã para chegar à 1 da manhã. Quer dizer, já era um frete. Pronto, já não era aquela coisa como era há um ano atrás. Não era só um frete, era uma coisa que me incomodava profundamente, porque eu não gostava de estar naquele canto. E era cansativo? É. Sim, só que há uns anos o cansativo compensava, não é? Eu lembro-me de vir com a miúda nos braços, eu tinha pai 15 anos, ela tinha 7. A miúda, claro, acabou por adormecer, por cima, ela era das nossas de salão, adormeceu. E eu vim com a miúda, tipo, pronto, ela acabou por adormecer. E aquela coisa, sei lá, não sei explicar, quer dizer, há muitas coisas... Viesse voltas a ter contado com essa miúda, que hoje já tem 20 anos, não é? 21. Porque se quiser adormecer nos teus braços, já não fala com ela, não é? Por acaso não tem 20 nem 21, tem 19. Ah, falaste meio uma diferença. Ah, 15, 17. Ah, está bem. Entrei. Mas é isso, ou seja, eu acho que é, se nós fizermos esse balanço, não é? Com conta, peso e medida, se fizermos o balanço, se tivermos mais de bom do que mau, agora, e se tivermos mais de bom do que mau, no cômputo geral, eu acho que é muito difícil nós não sermos felizes. Pelo menos, gratos pelo aquilo que temos, ou aquilo que tivemos. Porque, é como eu digo, eu acho que ser feliz é, primeiro de tudo, pensar com cabeça. E só depois ter, por exemplo, porque é que eu, quando, não, eu posso dizer, eu estive 6 anos no teatro, pronto, não totalmente 6, foram quase 6, estive 16 anos num grupo de música, desde 95 que canto. Há pessoas com quem eu mantenho de contacto há mais de 10 anos e com uma frequência bastante grande. Há pessoas, sei lá, por exemplo, como é que eu posso explicar? Até pegando, por exemplo, na questão do meu primeiro projeto. Ele durou pouco tempo, por uma questão económica, enfim, eu nem sequer tinha de comer muitas vezes, não tinha, acabei por não conseguir fazer nada. Mas, por exemplo, o projeto Rádio Antena Web funciona nestes moldes há mais de 3 anos e meio. Porquê? Porque eu, quando tomo uma decisão, penso se realmente é importante, se não é importante, se realmente é uma coisa que me faz feliz, se não é uma coisa que me faz feliz. Se é uma coisa que me faz feliz temporariamente, então que brinque àquilo, mas que não me meta numa coisa a sério, porque senão depois não vou ter como... É que, por exemplo, como os meus campeonatos de bilhar aqui da Nintendo. Os meus campeonatos de bilhar da Nintendo, em que o suporte inclui o Brasil está na primeira divisão, ou na divisão da elite, para os campeonatos internacionais, enfim, o que seja. Eu jogo quando me apetece, porque estou a brincar a isso. É uma coisa que me dá prazer. É uma coisa que me faz feliz. Porquê? Porque aquele prazer acaba-se depressa, mas também não traz consequências quando se acaba. Muitas pessoas têm o prazer momentâneo, com o dinheiro. A questão está aí. Sei lá, eu se quiser, daqui a um bocado, como ainda hoje fiz isso, eu ainda hoje, o meu prazer foi ficar um pouco ali deitado na cama. Eu não adormeci. Mas aquela coisa do... Estou calmo, estou descontraído, vou-me dedicar um bocadinho... Sei lá, ou não fazer nada, ou a mim, ou só ouvir rádio, ou o que é que seja. E, ou seja, mas são prazeres que não têm todo consequências. Se nós fizermos as coisas moderadamente, não é? E se pensarmos, ou seja, o prazer é bom até a partir do momento em que nos começa a prejudicar. Não é? Sei lá, há pessoas que por elas diziam que estavam de férias o tempo todo. E depois quando estão de férias muito tempo, ah, quem deve voltar a trabalhar. Não é? E é essa procura. Eu acho que o problema maior está aí. Essa procura, não pelo sentir as coisas, mas pelo facto de querer que as coisas nos façam sentir, que é algo indiferente. Eu acho que é que reside o problema, porque o prazer imediato acaba por ser o mais fácil, mas também que te traz mais prejuízos quando é feito sem cabeça. Há uns anos eu ouvia dizer numa peça de teatro: quem está desempregado quer trabalhar, quem trabalha só quer feriados. É verdade ou não é? Diga o que ia dizer ao cabo. Se não esqueceu, passava 5 minutos. Eu às vezes dá-me para meditação. E ainda agora estava aqui a ouvir a vossa conversa e veio-me. Fugiu da conversa, já estava no seu momento de yoga. Chama-lhe isso. Na conclusão. Eu analisando a minha vida desde criancinha até esta idade, ainda moça, mas já são os aninhos, eu cheguei a uma boa conclusão. Primeiro, felizmente, a minha cabeça, lá volto sempre, a origem de todos os males, na Bíblia, é a Eva. Foi a mãe de todos os males. Os gregos, o que era a seta de Pandora, que abriu a caixa e vieram todos os males. A minha cabeça é uma espécie disso. Eu abri agora aqui a cabeça e comecei a analisar. Eu posso dizer que talvez por não ser exigente demais às condições de vida, eu fui sempre feliz em todos estes anos. Desde miudinho que eu vivia... Chegou hoje a essa conclusão? Não, por acaso... Estas coisas que nem nos passam pela cabeça, mas agora como estamos o ser feliz e o infeliz, eu chego à conclusão que desde miudinho, desde que tomei, que ainda me vejo deitado no chão com o jornal estendido ali a ler, a ver as figuras ao princípio e depois então a ler, até hoje, todos os bocadinhos que eu tive foram felizes. Porquê? Porque eu não era exigente. Eu vivia num tugúrio, nas chamadas ilhas de antigamente, que ainda hoje há, mas são ao alto. Eu vivia ali e eu depois comecei a ir para a escola, a conviver com os colegas, a brincar no recreio, isto e aquilo. E eu levava uma vida feliz com os outros miúdos, mesmo quando até era aquela coisa de explicador. Epá, depois fui trabalhar. Fui para a escola secundária. Epá, todos aqueles bocadinhos foram momentos que eu os vivi felizes. Porquê? Também soube aproveitar. Soube aproveitar, mas não era exigente, não ia ali. Por exemplo, eu podia andar na escola secundária e podia ter ido para o liceu, para a faculdade, tirar este curso. Por acaso também tive. Lá está, também sou feliz. Não posso dizer. Sou feliz em todos os aspectos, até neste aspecto profissional, que encarreirei numa profissão que mexia às medidas. Eu estava ali a brincar, não estava a trabalhar, portanto. Nunca trabalhou. Nunca trabalhei. E, além de me dar proventos, e nessa altura proporcionava-me certas coisas que eu podia fazer, não era que eu estivesse em casa, epá, queria isto, eu queria aquilo. Não. Eu via que tinha uma. Posso para fazer isto ou aquilo, se assim vamos lá fazer, aproveitar todos os bocadinhos que me dessem prazer. Claro que uma pessoa ao longo de uma vida tem muitas chatices, tem muitos aborrecimentos, Mas naquele dia meu, passado ali o tric-tric, eu era feliz, eu era para aquilo, usava para ouvir rádio, ouvia rádio, usava para ouvir, para ler um livro, lia um livro. Epá, todos os bocadinhos que eu aproveitava era para me satisfazer. E nesse aspecto fui feliz e ainda hoje sou feliz. Indo já para a reta final, ia pegar por aí, se bem que não vou pegar muita coisa mais. Hoje, o Carlos já respondeu na base a esta pergunta. Para si ser feliz é fazer o quê? Hoje. Olha, hoje eu vou dizer. Já está aí, já vinhas, não é? Já vinhas, não é? Atendendo a vários fatores, hoje o que me dá, o que me faz feliz, entretém-me. E um entretenimento, desde que não me chatei, já é um bocadinho de felicidade. Por exemplo, é pegar no telemóvel e estar a jogar solitário. É pegar umas palavras cruzadas e estar a fazer as palavras cruzadas. Ter uns bocadinhos depois do almoço, vou ao café, venho, estar ali a ver umas séries na televisão. Acho que falta aí uma coisa. Não perdeu o gosto do convívio pessoal, conversas com as pessoas, não estou a dizer em multidões, conversas individuais. Isso, infelizmente, eu já não sei se é coisa, se que é, eu parece que tenho um ímã no ao sítio que vou. É o centro do mundo. Não sou o centro. Você quase chega, toda a gente se põe a fazer. Não, não esteja a ser exagerado. Não fazem bem isso quando você chega. Eu chego a um sítio e entro na engrenagem. Tenho um feitio, uma maneira de ser ou qualquer coisa que me dá para isso. E tu sabes muito bem, fui para Lisboa. Não conhecia nada a ninguém, passado pouco tempo já fazia parte do grupo da Amadora toda em Lisboa e arredores. Saí de Lisboa com 48 anos, cheguei aqui a Coimbrões, também não conhecia nada nem ninguém. Eu vou a Sesimbra, recolhem braços abertos. Eu vou para as termas, ouça, falaria isto e aquilo. Eu vou para ali, porque eu dou, como é que quer dizer, as pessoas vêm conversar comigo. E eu dou-lhes aceitação. Mas o que eu perguntei, sente-se feliz com isso? Há coisa mais feliz do que as pessoas virem ter com a gente e falarem, a pena, e falarem ali assim. Agora, se vem falar de política e voz, não sei o quê. Está logo. O que é? Às vezes, o que é isso? Acabou. Mas quando são... a pergunta mais desmotivante que quando são grupos que é só de políticas e futebol, eu, minhas palavrinhas cruzadas, com licença, mas é na sua meditação. Não estou cá. Agora, são pessoas que têm, puxam, olha, por exemplo, ali no Candelita, um planinho, cada conversa, até chega aos quânticos, que eu não sei o que é isso. Sei que há da matemática, e não sei o que. Não chega números, a coisas específicas, a químicas. E as coisas. Estás a ver? São coisas. Ou até. Mas, aí não sei mal que aprende. Pode aprender. Exato. E como as pessoas falam comigo, eu estou ali, vou aprendendo, vou sacando algumas coisas, sou eu que digo da minha cabeça. Eu acho que em termos de conversas, ainda na quinta-feira, vou já falar nisso, na quinta-feira, numa conversa em que se falou nisso. Não há coisa melhor. A não ser as conversas sobre relações ou coisas que aconteceram no dia a dia, mas conversas de coisas históricas, da sociedade, da cultura. Não há melhor do que conversar com uma pessoa que tem cultura e que seja acessível, porque ao mesmo tempo você nunca faz figura par, porque quando não sabe, pergunta. E a pessoa responde. Claro. Agora, e quando também tem conhecimentos, troca ali ideias, claro, e é uma conversa que quando dura. Quando uma dessas pessoas com quem estou a conversar me diz assim, isto e aquilo que eu digo, não estou a ver. E ela explica. Quando a pessoa tem mania, diz, você não sabe. Claro. Mas quando é de uma pessoa assim, não vale a pena. É isso que tem de haver. E só assim é que eu converso com essas pessoas. Agora, quando se chegam coisas todas cheias, eu a ver as asneiras, pomba, sim, vai. Sempre enterrarem. Vai deitando para a pia. Da minha parte, por exemplo, e voltando à questão das fases, contextos e tal. Eu hoje dou por mim, e não há uns anos, eu o que estava bem e mais feliz era sempre em convívio, mas em diversos contextos, quer ser só com uma, com 20 pessoas, dentro da família, fora da família, amigos e mais velhos, mais novos. Hoje dou por mim, Muitas vezes, eu a saber que vai haver convívios, eu acho que não estou a ficar como aqui o Sr. Joaquim Pereira, a sua frase das suas frases preferidas, que é não se envolvem multidões, que não gostam de multidões. E eu antes, e vou pegar mais uma vez um exemplo bem recente, eu antes, tudo o que fosse festinhas, as terras e com música, lá estava eu porque também tinha. Sabia que ia encontrar pessoas e eu não precisava de andar mais 30 segundos para encontrar alguém conhecido, quer fosse de vários, é o que eu digo, vários contextos, vários sítios. Ontem, ainda ontem tive um convite para a noite, para uma festinha de cá do sítio, e fui uma resposta para não, já não é, já não sou assim. Espera aí, uma festinha que não foste às Menezes. Mas, eu sei de umas pessoas, aí o Quim Barreiros vai cantar ali. Lá, quando deram por ela, foi ouvir o Menezes, foi ouvir o Leite, foi ouvir mais não sei quem. Eu não vi aqui. O Quim cantava uma cançãozinha e o gajo estava ali meia hora do Menezes. Ali, as pessoas. Foi a festa ali no Arco do Prado. E então, o. No Arco do Prado, ou para a festa? Ou lá teatro? E vocês já dizem, não, dou outra vez. Mas ontem houve uma outra vez a atuação, música. E então, hoje, eu dou por mim a ficar feliz com algo que antes não me deixava satisfeito, que eu estar sozinho em casa, nas minhas coisas. Você está com o seu telemóvel e com o seu sudoku ou palavras cruzadas. E eu estou a ver os meus momentos de esporto, o canal de música, ou. Aquelas coisas que nos dão prazer. Eu estou a seguir aqui a minha referência mundial, que é o Sr. Joaquim Pereira. Eu estou a seguir as suas pegadas ou pisadas? Pegadas. É, as duas coisas, exatamente. Pegadas e pisadas. Estou a seguir as suas pegadas e as suas pisadas, que é para dobrar. É para reforçar a ideia. Foi eu, ouvintes, peço desculpa, mandei-me aqui uma cabeçada. Com a mão. Estou a seguir as suas pegadas. Foi uma manada. Além disto. Oh, estás a ver como sabes, já aprendeste um bocadinho. Esteja muito inteligente, não, meu irmão. Bom, meu irmão. Olha, eu digo sinceramente, é eu mais uma que aprendi. Uma pesada, uma manzada. Pois. Pronto, eu disse manada, É manada, hoje estou uma pessoa mais. É manada de todos. Hoje sou mais feliz. Mas isto. Não vou dizer que, eu nunca trabalho, não estou a trabalhar, que estou a fazer coisa que eu gosto. No último mês de Itália, eu estive sozinho num local onde trabalho. E quando o meu diretor me confirmou, quando voltou do estrangeiro, a perguntar como é que estava, se não estava a aguentar, e se não era preciso ele dar-me ajuda nos próximos dias, a ver, voltar de férias, porque é agora. Eu respondi ao telefone que, até posso dizer que estou a gostar. Mesmo estando sozinho, e sendo uma coisa mais atarefada, criei a minha rotina e estou a fazer coisas, como sou sempre eu que escolho as coisas que é para fazer e o que é para ser lido. Eu gostei desta fase sozinho, eu gostei daquilo. Claro que não vou dizer para estar assim o ano todo, porque a cabeça começa a ceder e tal. Mas eu gostei. Fico feliz ao estar no trabalho. Não é preciso muito mais que isso. Não voltar a exigir coisas. Quero ter isto, quero ter aquilo. Há uma coisa aqui essencial, que isto ainda dava para mais maior programa, mas já estamos a chegar ao tempo. É que, e mais uma vez volto a tal conversa que tive na quinta-feira com uma amiga. Acho que é essencial, nisto da definição de ser feliz, mais uma vez digo, depende sempre de cada um e da cabeça de cada um, ser sensível, o que é sensível, é ter a sensibilidade de se colocar no outro lado, de um lado das pessoas que estão mais frágeis. Eu falei nisto noutro programa aqui na rádio, de uma amiga minha que me falou das pessoas que são cegas, surdas, têm uma deficiência e que não são felizes com isso, porque há pessoas que têm deficiência e são felizes como são, está aqui um ao lado. Estou à frente. A um lado, eu estou virado para o computador, então está. Não, e tu continuas ao meu lado. Eu é que me tinha de virar. Estamos com uma canção lado a lado. Há pessoas que têm qualquer tipo de deficiência, ou física ou mental, mas conseguem ser felizes como mental não é um bocado mais difícil de ninguém. Mas deficiência física. Está bem, deficiência física. Retiro mental, peço desculpa. Deficiência física e conseguem ser felizes, e se calhar até muito mais do que as pessoas ditas normais. Mas. O carne no pé dessa gente, ou que teve outro problema qualquer, não é preciso ser deficiência. E que não conseguem, essas mesmo têm problemas sérios no dia a dia, não conseguem ser felizes, e nós queixamos com tantas coisas que eles queriam ter e não têm. Isso acho que é fundamental nesta coisa, e vamos embora. Eu também. A todos, muito boa tarde. E tenho uma cabeça sempre em cima dos ombros, com muitos pensamentos positivos, e não se deixem ir na onda das compras, nem das invejas, nem nada. Tenho dito. E eu, só passando contra, vou ficar aqui. Também, pronto. A rádio é tua, faz o que quiser. Eu tenho ideia para música, não sei se vocês têm algum de vocês. Por cá tínhamos de ir lá. Não, não, insisto, não, o Sr. Doutor insiste. Depois eu faço ideia. Mas agora deixa-me só dizer, dar aqui um conselho aos nossos potenciais ouvintes e aos nossos ouvintes, que é: procurem não ter o prazer imediato, mas ter o real prazer, ou seja, desfrutar das coisas com tempo a que possam senti-las e depois recordá-las mais tarde. Isto é a mesma coisa que nós temos um sonho. Isto, ou seja, se nós temos um sonho, digamos que passa muito. Ou por exemplo, sei lá, nós vamos, por exemplo, fazer uma viagem, por exemplo. Fazemos uma viagem, mas uma viagem que podia durar 5 dias, mas como nós temos muita coisa para fazer, dura 3 dias ou 2 dias e meio. Vimos tudo assim mais à pressa, tudo a correr e tal, mas já podemos dizer que vimos, não é? Então, mas depois não nos lembramos do que é que vimos, porque foi tudo à pressa. O cérebro não teve tempo de passar as coisas da memória a curto prazo para a memória a longo prazo. E ali há uns tempos a gente pensa: ah, eu também já estive lá, mas por acaso não me lembro como é que foi tudo tão à pressa. Pronto, eu falo nas viagens que é mais fácil de uma pessoa assimilar, mas no vosso dia-a-dia procurem sentir as coisas. Procurem realmente sentir as coisas, não apenas, sei lá, ou porque enerva, ou porque não gostam, ou porque é uma chatice. Há tantas coisas boas. Sei lá, eu lembro de momentos em que eu ia, já estava no trânsito, não era eu a conduzir, ok, mas estava no trânsito, e eu lembro-me que eu ouvi tantas músicas interessantes no carro, que eu ouvia coisas que tantas. Eu lembro que uma vez íamos todos, já não sei o que é que foi, mas lembro que houve um ouvinte lá que telefonou os discos pedidos, e claro, tivemos todos que nos partir a rir, porque já não sei o que é que foi que a mulherzinha disse. Por exemplo, enquanto nós estávamos no trânsito, a minha mãe participou num concurso em que tinha que dizer o número de 1 a 50, a minha mãe com os nervos disse 60. Mas para quer dizer? Ou seja, e quando é que nós participamos? Porque é que nós participamos? Estávamos no meio do trânsito, já que não tínhamos nada para fazer. Ou seja, há tantas formas de aproveitar a vida. Porque nós somos tão radicais? Ou o prazer imediato, ou a insatisfação imediata. Procurem sentir as coisas realmente. E até porque também ajudam nos momentos maus. Isso é uma coisa, não é só para os momentos bons, os momentos maus. Há muitas pessoas que fazem-nos problemas. Vai dar ao mesmo. Assim como nós, os bons, não temos tempo de os sentir, os maus, ou seja, sabemos, eu estive lá, não sei o quê, mas nós já não recordo o que é que vi. Com os maus acontece mais ou menos a mesma coisa. Eu passei por isto, isto afetou-me, mas eu não sei porque é que me afetou. Eu não tive tempo para pensar no assunto, nem quero pensar no assunto. Porque me faz mal, errado. Faz bem. Ajuda-nos a resolver problemas. Ajuda-nos a perceber o que é que correu mal, ou o que é que não correu tão bem, ou que se calhar até correu melhor do que nós pensamos, mas como pensamos à pressa, até nos afastarmos das coisas, não é? E portanto, eu, há uns tempos, há uma pessoa que eu conheço que é bastante. Pronto, é uma pessoa que está. Tem bastantes problemas em termos emocionais. Está a acabar o tempo. E no entretanto. Há uns tempos foi capaz de me dizer, e eu até tenho muita sorte. Porque fomos pensando os dois, na conversa que tivemos, fomos pensando os dois nas coisas boas que ela também tem e também teve. Pronto. E é isso. Mas não vou alongar mais, já não estou aqui a apontar uma G13 e eu... Música. Antes que me tirem a minha felicidade, vamos à música. Mas sugere tu, eu não sei o título da minha música, por isso. Madalena Iglesias, com Onde Estás Felicidade. Por exemplo. Que tem muito a ver com o que estivemos a falar, e também convém retornar à música portuguesa, que já nos contamos aqui há algumas semanas, também por causa da paragem, e retornar aos nomes grandes de outros tempos da música portuguesa, não é verdade? Nas chegados anos 60. Estou a falar bem ou estou a falar mal? Estou a falar bem. Estás a falar mal. Daqui a uma semana teremos uma emissão especial, sejam atentos. Verdade. Portanto, vamos embora. Eu desconfio que nesse dia não posso vir. Não? Pronto, ainda vim. Tenho de fazer uma viagem até ao Polo Norte. Até o Pai Natal. Ter o Pai Natal para me dar uma prendinha. Já agora pensam para mim também. Em sua casa já chegou o Natal. Está bem. Até ao dia 1 de setembro. Até dia 1. Até dia 1.